Israel saiu do Egito. A casa de Jacó em liberdade. Judá era o santuário e Israel a sua verdade. O mar viu e fugiu, o Jordão retrocedeu, montes saltaram como carneiros na presença do nosso Deus. Treme terra ao seu redor na presença do Senhor. O Deus de Jacó é maior, transforma a rocha em lago de amor. Treme terra ao seu redor na presença do Senhor. O Deus de Jacó é maior, transforma a rocha em lago de amor. Que tivesse o mar para fugir, ó Jordão, por que voltaste atrás? Montes e outeiros em louvor, celebrando o Rei que é Pai. Tremendo em sua glória, o poder que faz brotar águas do deserto em vitória, em manancial a nos saciar. Treme terra ao seu redor na presença do Senhor. O Deus de Jacó é maior, transforma a rocha em lago de amor. Treme terra ao seu redor na presença do Senhor. O Deus de Jacó é maior, transforma a rocha em lago de amor. Oh Deus de milagres, teu poder é sem igual. Na tempestade és abrigo, em ti encontramos o bem-estar. Treme terra ao seu redor na presença do Senhor. O Deus de Jacó é maior, transforma a rocha em lago de amor. Treme terra ao seu redor na presença do Senhor. O Deus de Jacó é maior, transforma a rocha em lago de amor.